Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje apresenta o primeiro programa de uma série de dois dedicados ao álbum Sotaque Carregado, do DJ Man. Começamos com a música Pra Balançar a Nega, do DJ Man e Léo Tuckerman. O nego quando pega a nega, junta o pé na rede e não tem parada. O nego quando pega a nega, junta o pé na rede e não tem parada. Balança no compasso, sacudindo essa mulata. Balança no compasso, sacudindo essa mulata. Balança no compasso. O nego que é esperto, a nega espera na rede e não tem parada. O nego que é esperto, a nega espera na rede e não tem parada. Pra balançar a rede e juntar nessa lata. Pra balançar a rede e juntar nessa lata. Pra balançar a rede. DJ Man traz um álbum conceitual, uma busca de sonoridades atuais numa mistura eletrônica de tradição e modernidade, de rural e urbano, uma interessante viagem por ritmos e sotaques Brasil afora. Confira em Color e Som, de DJ Man e Cor de Fubá. Eu tava na praia com o sol. Com a concepção e direção artística do próprio DJ Man, o álbum foi gravado, mixado e masterizado por Alex Moreira, que também programa e toca multi-instrumentos nas gravações. Participam também os músicos Jô Reis, na percussão, Marcelo Sete, metais, Marcos Moleta e Marco André nas guitarras, Marcos Suzanos também nas percussões, Marcelinho da Lua e outros ainda. Os arranjos são divididos entre Chico Neves, Rodrigo Chá e, sobretudo, Alex Moreira e outros. Ouça Coco de Taparica, de DJ Man e Valdir Afonso. Vendo o coco à beira-mar, ferro e boa de ânfora, vendo aqui de Taparica. Vendo o coco à beira-mar, ferro e boa de ânfora, vendo aqui de Taparica. Para se beber, para se prender, para se lambuzar, para se dançar, um pouco para se... Escute mais uma música do álbum do DJ Man, Cuscuz de Cano, de DJ Man, Alé e Seu Maurício da Principado. A dona Cano compra coco na tendinha. A dona Cano compra coco na tendinha. Pra preparar o cuscuz da menininha. Pra preparar o cuscuz da menininha. A dona Cano compra coco na tendinha. A dona Cano compra coco na tendinha, pra preparar o cuscuz da menininha. Pra preparar o cuscuz da menininha. Rala o coco, santinha. Rala o coco, santinha. A